Pessoal, adulta 3510, desvia à direita para 085. Por quantas milhas? 10 milhas para 3510. Gente. No 3520, chame centro Recife na frequência 125.45, alternativa 126.85, informe ao mesmo do desvio. Recife 2545, alternativa 2685, só 3520. Para o táxi Gol 173, tem 180 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alterna galhão. Segue o táxi, chame no ponto de espera da pista no 0, quem negar no 0 no 5. Táxi vai para dar ponto de espera, no 12. Cruzado Olha em decolar 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Decola, Golo 1-2-3. Bruno 73 decolou aos 34, 1208, controle borrou. 208, obrigado, Bruno. Bom dia, gol 1173. Gol 1173, bom dia, contato radar, se manter o jogo 360 na saída Salvo Uno. 360, Sambuano, pode voar a Mótima? Autorizado, líder. Lida 1-1-7-3. Torre de Salvador, muito bom dia, Gol 1561, tá ciente da Delta. Autorização para o Galeão, na posição 01. No 561, Salvador Galeão, 360 autorizado, via 344, seguro. Rope novembro 857, segue conforme, decola da pista 10, primeira curva à direita, na saída São Rouno, Leda, Dóquilo. 1208, controle, 5475, transponder. Autorizado para o Galeão, nível 360, rota do plano de voo, Rope 44, seguro, Rope novembro 857. Decola da pista 10, primeira curva para a direita, saída São Rouno, Leda, Dóquilo. Transponder 5475, chama controle 1208, Gol 1561. Chamará para o pushback de acionamento, Gol 1561. Quebec, acionamento Gol 561, posição 01. Autorizado, chame para o táxi. Chamada para o táxi, Gol 561. táxi, o Gol 1561, 128 a bordo, 3 horas e 20 autonomia, alterna Campinas. Segue táxi, chama no ponto de espera da 10, QNH 1015. Segue táxi, chama de ponto de espera da 10, Gol 1561, 1015. Pronto na ponte de perdão, na 0, Gol 1561. 1561 autorizado, aliás, decolar 10, vento 120 graus, 13 nós. Autorizado, aliás, decolar Gol 1561, pista 10. Decolou 01, 1208, controle bom. 08, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, 1561, passa 1300, nação 1. Bueno, 65, Gol no 561, contato radar da colagem, submanto nível 360, via saída, Sambo 1. 360, Gol 561. Solo Salvador, bom dia azul, Alfa e Kilo. Siga. Muito bom dia, Alfa e Kilo está na posição 9, pede autorização de recuo de parte principal, posição 4 Romeo, infraero ciente. Pro 9 pro Pátio 3, 4 Romeu, posição? Positivo. Autorizado, na minha escuta. Autorizado, não compreendi. Minha escuta permanente. Ah, ok, obrigado. Como 561, chega agora sem para Recife na frequência 1251, no término 28, decimal 35. 251-2835, boa. Comandou, bom dia, 3601, posição 05, autorização Congonhas, centro da informação Delta. Bom dia, autorizado Congonhas, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subidação voo 1, transição mótiva via pêndulo 10, curvave a pêndulo 16, conforme rota. Transponder 5507, controle Salvador 120 decimal 8. Está 3601, autorizado 360 para Congonhas. Via Pesulou no 0 até Pubar, via Pesulou no 6 até Posmu, DCC Confins, DCC Chomod, via Pesulou 3-0 até Entite. Curva direita, Sambo 1, Mote, boa transição, 5507-1208. Fechamento correto, repasse pronto para possível questionamento. Vai formar. Approach, 190, Argentina 190, 226, down 150. 1910, Scott identification via Bombardier 1, arrival, descendant to flat level 050. This is 1015. Confirmando, já finalizou o reboque? Positivo, Alfa em Aquilo finalizado o reboque, obrigado, bom dia. Bom dia.